era fácil me esquecer. Cê enganou, bebê. Falou que não ia me procurar, mas no primeiro par começou a me ligar. Saudade bateu, o peito doeu, se arrependeu. E tá vendo aí, correndo atrás de mim, com um bafo de gin. Foi só beber pra lembrar, beber pra lembrar. Saudade bateu, tá querendo voltar. Foi só beber pra lembrar, foi só beber pra lembrar. Saudade bateu, já tá querendo voltar. Só foi beber pra lembrar, beber pra lembrar. Saudade bateu, tá querendo voltar. Foi só beber pra lembrar, foi só beber. Se enganou, bebê. Falou que não ia me procurar, mas no primeiro par começou a ligar. Que foi? Saudade bateu, o peito doeu, se arrependeu. Vai, Rodrigão. Tá vendo aí? Foi esse bafim de gin, hein? Afimado. Foi só beber, foi só beber pra lembrar. Saudade bateu, já tá querendo voltar. Foi só beber pra lembrar. Chegando lá, só foi beber pra lembrar, beber pra lembrar. Saudade bateu, não querendo me voltar. Sucesso novo, Barões e Xande Avião. Só foi beber, yeah, yeah, pra lembrar de nós. Olha o Enzo largando o piseiro ali, ó. Para não, tá virado na peste, viu? Eu chamo, eu chamo.